Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita no centro do meu coração saúda. O Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Está se iniciando agora a nossa sessão de estudos. No dia de hoje, o nosso programa, que nessa fase está trazendo para vocês, ouvintes, um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia em um primeiro nível. É nosso privilégio estarmos aqui trazendo as ideias seminais, as ideias básicas desta tradição, caros ouvintes, que vem do Oriente há muitos e muitos séculos, milhares de anos de tradição espiritual. São a luz que brilha no Oriente desse planeta e que emana para todo mundo. Nós estamos aqui trazendo essas ideias para vocês, ouvintes. E no dia de hoje nós vamos falar mais, caros ouvintes, deste plano de existência que está imediatamente acima do plano físico. Acima, quando nós dizemos, quer dizer que ele tem uma frequência superior, ouvintes. Pois como nós temos estudado nos últimos programas, ouvintes, tudo na natureza é uma questão de vibração, uma questão de ritmo, uma questão de polaridade, caros ouvintes. Então, a única diferença que existe entre aqui o plano físico e os planos assim chamados espirituais, ouvintes, é apenas uma diferença de frequência. Então, aquele que é chamado o plano astral, caros ouvintes, que é o plano imediatamente acima da terceira dimensão onde nós estamos, ele tem uma vibração, caros ouvintes, muitas e muitas milhões de vezes mais rápida do que a energia material mais elevada, mais rápida do que as frequências de rádio, mais rápido do que a frequência da luz, do raio X, do raio gama, caros ouvintes. Nenhuma dessas vibrações materiais é tão rápida quanto a da matéria astral. E é por isso que o plano astral, caros ouvintes, ele interpenetra a matéria física. E nós, caros ouvintes, não estamos abaixo do plano astral. Nós estamos nesse exato momento também nesse plano. Assim como a atmosfera física do planeta está à nossa volta e está dentro de nós pelo ar que nós respiramos, também o plano astral está aqui à nossa volta, caros ouvintes. Nós não o percebemos, nós não o vemos, não o tocamos com o nosso tato, não o degustamos com os nossos sentidos, nem conseguimos perceber os seus perfumes, os seus cheiros, nem ouvir os seus sons, nem ver as suas imagens, mas eles estão, essas frequências estão aqui ao nosso redor. E o plano astral, caros ouvintes, que foi assim batizado pelos ocultistas medievais, porque quando aqueles nossos antepassados, caros ouvintes, espiritualistas, conseguiam, pelo desenvolvimento das suas faculdades internas, da sua clarividência, conseguiam então perceber diretamente o plano astral, eles viam ali, caros ouvintes, muito brilho, uma luz que não cessa jamais, ouvintes, e isso é a característica do plano astral. Ele não tem dia e noite, não tem, caros ouvintes, escuridão, não tem nada disso. Ele está funcionando 24 horas por dia, e 24 horas por dia é uma percepção que nós temos totalmente artificial aqui no planeta Terra, por esse movimento giratório que o nosso planeta faz. Nós temos a sequência do dia e da noite, e nós sabemos quanto tempo leva o planeta para fazer um giro ao redor de si mesmo. São cerca de 24 horas e 6 minutos a cada dia. E aliás, esses 6 minutos a mais é que fazem com que nós tenhamos os anos bissextos, onde existe um dia a mais no calendário, exatamente para compensar esses 6 minutos a mais do que as 24 horas que diariamente esse planeta faz o giro sobre si mesmo. Mas no astral, caros ouvintes, não existe isso. O plano astral é totalmente ligado, ele funciona 24 horas por dia, não há treva, caros ouvintes, como nós o conhecemos aqui no plano físico, pela ausência da luz do sol ou de uma luz espiritual. Mas ali, caros ouvintes, existe treva, mas do ponto de vista psicológico. Também como existe muita alegria, muita luz, também do ponto de vista psicológico. Porque o que mais acontece, caros ouvintes, no plano astral é essa grande coisa, caros ouvintes, que nós percebemos aqui de uma forma muito limitada, que é a emoção, caros ouvintes, a sensação. O plano astral é o mundo das sensações, é o mundo das emoções, o mundo das comoções, o mundo, caros ouvintes, onde realmente o que importa é o universo interior do ser humano. E é por isso que nós temos que estar conscientes da existência desse plano, porque aqui no plano físico, ouvintes, nós não percebemos corretamente a dimensão das emoções. Nós imaginamos que as emoções são certos impulsos elétricos, químicos que existem no nosso corpo. Então, até a medicina, há décadas atrás, quando descobriram as glândulas, quando descobriram os hormônios, imaginaram ter descoberto então o que seria uma emoção, o que seria uma comoção, o que seria o sentimento humano, caros ouvintes. Porque eles imaginavam que os nossos sentimentos decorrem do aumento ou da diminuição de determinadas substâncias químicas no nosso corpo físico. E isso, caros ouvintes, é completamente errado. Na verdade, o aumento de certos hormônios, o aumento de neurotransmissores ou a falta desses neurotransmissores, o descontrole emocional ou a euforia ou a depressão, a alegria, todos os tipos de emoções, caros ouvintes, são, na verdade, sensações que nós temos com o nosso corpo astral. E quando essa informação vem para o físico, caros ouvintes, por meio do nosso corpo energético, o nosso duplo etérico ou perispírito, então aquele impacto que acontece no nosso campo emocional, no nosso corpo astral, ele desce até o etérico e pelos chakras ele vai então impactar as grandes glândulas que estão exatamente abaixo dos chakras. É por isso, caros ouvintes, que quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos com medo, aterrorizados, por exemplo, e vem, obviamente, um grande terror, uma grande emoção, nós ficamos comovidos com várias situações que nos colocam em risco, que nos colocam em medo. Então, essa energia, caros ouvintes, vem para o chakra do nosso plexo solar. E isso, caros ouvintes, afeta os nossos rins, as glândulas suprarrenais, e aí elas produzem mais o seu hormônio, a chamada adrenalina, que tantas pessoas estão tão viciadas hoje em adrenalina, e nós então ficamos prontos para fugir, prontos para combater, para enfrentar qualquer desgraça que esteja na nossa frente, ou para enfrentar essa causa do medo. Ou então nós começamos a chorar, começamos a ficar completamente descontrolados. Mas não é aquela adrenalina, caros ouvintes, que está sendo produzida ali, que está provocando essa emoção. é o pensamento e a emoção que aparecem primeiro, e depois é que vem a reação física. E nada mais, caros ouvintes, faz o ser humano ter a sudorese, né? Ou seja, começar a transpirar, caros ouvintes, do que as emoções. Vocês podem perceber, caros ouvintes, quando vocês estão sentados assistindo um esporte na televisão, uma partida de futebol, uma corrida, assistindo um capítulo de uma novela, um filme. Se vocês estiverem emocionalmente identificados com aquele esporte, com aquele jogo, com aquele filme, e vocês começarem a ter emoções fortes de todas as ordens, vocês podem perceber, caros ouvintes, que vocês transpiram profusamente. Não é raro nós molharmos as nossas roupas abaixo das nossas axilas, mesmo estando sentados, sem fazer rigorosamente nenhum esforço físico que, obviamente, fosse correspondente a essa transpiração. Por quê? Porque a nossa emoção, caros ouvintes, está comandando as glândulas do corpo, e o corpo começa a reagir quimicamente a essas emoções. E aí está, caros ouvintes, a explicação para a maior parte das doenças, das enfermidades que o ser humano tem, que na verdade são doenças, são realmente efeitos psicossomáticos dos estados emocionais e dos estados mentais. Realmente o corpo físico é muito pouco culpado, caros ouvintes, pela nossa saúde. Porque, como nós já dizemos aqui várias vezes, e já vai virando bordão aqui do nosso programa, o ser humano não é, ouvintes, realmente materialista. Nós somos, sim, caros ouvintes, sensacionalistas. O que nós realmente gostamos é de sensações, de emoções, de coisa que nos movimentem, coisas que nos animem, coisa que nos alegrem, ou então, às vezes, também coisas que nos deixam tristes. Tem pessoas que gostam de uma música, né, que literalmente, né, como se diz popularmente, deixa a pessoa na fossa. Músicas deprimentes. Nós vemos aí, lamentavelmente, a nossa juventude cultuando músicas que realmente não contribuem muito para elevar o estado emocional ou mental da pessoa. Nós vemos pessoas que se entregam a músicas, a tipos de artes, caros ouvintes, que evocam a animalidade, que evocam de maneira dissonante as emoções ambíguas, agressivas, ou então coisas que são totalmente contrárias à nossa verdadeira natureza. E tudo isso, caros ouvintes, acontece porque existe uma regra no ocultismo dentro desse assunto que nós estamos trabalhando, que é chamado a fisiologia oculta, porque a fisiologia para o esoterismo não se refere apenas ao corpo físico, mas se refere também à nossa natureza interna, à nossa natureza espiritual. Então, da mesma forma como existem órgãos físicos que têm a sua função, na nossa aura astral, caros ouvintes, existem cores, existem ali emoções que nós desenvolvemos. E a regra, caros ouvintes, oculta, esotérica, é que o corpo superior domina o inferior. E o corpo esotérico que está acima em frequência ao nosso corpo material é o corpo astral, é o corpo das emoções. Então, ouvintes, quem domina o corpo físico são as emoções. Então nós temos que estar muito preocupados Se nós realmente quisermos nos autoconhecer, nós temos que fazer uma autoanálise, temos que realmente parar, ponderar, considerar, analisar e realmente substituir as emoções negativas que nós tivermos por positivas e deixar de lado emoções que não contribuem para a nossa evolução. Porque nós saímos da cama todos os dias, caros ouvintes, porque alguma motivação faz com que nós nos movimentemos. E o corpo que está acima do astral, ou seja, das emoções, que é a mente, ele pode dominar as emoções. E é assim, caros ouvintes, que nós vamos substituí-las, impondo ao nosso corpo astral um comando e escolhendo por nossa própria escolha, por nossa própria eleição, as emoções que estarão no nosso corpo astral. Mas a nossa caminhada aqui, caros ouvintes, com relação ao corpo astral, é que ele existe então nessa atmosfera da quarta dimensão que está à nossa volta. Então a primeira ideia que nós temos que fixar com relação ao plano astral é que ele existe, caros ouvintes. Ele é um plano objetivo. Então, isso não é uma coisa metafísica, caros ouvintes. Não existe apenas no mundo das ideias. O mundo das emoções, o plano astral está à nossa volta e nós estamos recebendo impactos dioturnamente, quer nós estejamos conscientes ou não, desse plano. Quando nós estamos com pessoas, com animais, quando nós passamos por determinados ambientes, os ambientes eles ficam impregnados das sensações, das emoções das pessoas. Então, diariamente nós sentimos muitas emoções que nós temos que ter a competência de verificar que não são nossas. Nós estamos recebendo isso de fora. E existe uma diferença muito grande, caros ouvintes, que precisa ser ressaltada. Aliás, é fonte de muita controvérsia, de muita briga no bom sentido, entre homens e mulheres, porque o corpo astral da mulher, caros ouvintes, e o corpo astral do homem, eles têm uma diferença tão grande quanto nós temos aqui no plano físico. O corpo físico do homem, que é mais forte fisicamente, e o corpo físico da mulher, que tem menos musculatura e é um pouquinho mais fraco. Então, o corpo físico masculino é mais incisivo, é mais afeito realmente a esse mundo, está apto realmente ao mundo das ações, enquanto o corpo feminino é um pouco mais introvertido, é mais fraco um pouco fisicamente. Agora, no plano astral, caros ouvintes, que é o assunto aqui do nosso programa de hoje, a coisa é completamente ao contrário. Então, o negativo, caros ouvintes, o fraco no plano astral é o corpo astral do homem. Aquele que for homem aqui no plano físico tem um corpo astral mais feminino, mais contido, mais negativo. E aquela pessoa que tem aqui no físico um corpo feminino, que é mais fraco aqui no físico, no astral tem um corpo astral mais forte, mais vigoroso, com uma percepção astral muito mais aguçada, um poder emocional muito maior. E é isso realmente, caros ouvintes, que nos encanta, obviamente, no ser humano do gênero feminino, a sua sensibilidade, a sua capacidade de perceber as coisas no ar. Nós vemos como as mulheres, realmente, ao adentrar a um ambiente, elas fazem rapidamente uma leitura emocional, como realmente elas conseguem até dominar as situações e, obviamente, dominar os homens, os seres humanos, justamente com a sua sensibilidade, com a manifestação das suas emoções, do seu amor, do seu carinho. E, obviamente, a maternidade é exatamente uma das expressões mais puras, mais fortes dessa capacidade emocional que as mulheres têm. E isso, caros ouvintes, também é responsável por aquela suposta, ouçam bem aí, principalmente as queridas ouvintes, a suposta intuição feminina. A intuição feminina que as mulheres às vezes se gabam tanto, caros ouvintes, se deve a este fato esotérico que eu estou aqui colocando para vocês. É o fato do corpo astral das mulheres, o corpo emocional de todas as mulheres ser mais forte, ser mais perceptivo. Então, elas às vezes captam certas informações que estão no ambiente, que estão nas pessoas, simplesmente porque elas percebem mais o ambiente astral. E aí elas realmente podem não só sentir uma situação que não está explícita, uma situação que está no ar, uma coisa que está acontecendo que ninguém está falando, como às vezes a mulher não se sente bem em certos ambientes ou com certas pessoas. O homem obviamente tem isso também, mas muito menos. E às vezes os homens realmente têm muita dificuldade de entender isso, porque as mulheres realmente percebem mais e as mulheres tendem a ter uma atividade muito mais emocional, realmente controlam mais a situação pelo emotivo, pelo sentimento, pelo amor, pelo carinho ou também por outros tipos de emoção, e vai menos às vias de fato, ou seja, atua menos fisicamente. Mas no astral, caros amigos ouvintes que estão aí, tomem cuidado, caros ouvintes, porque no astral quem é o macho é a mulher. Realmente elas são muito mais vigorosas nesse plano. E isso obviamente faz parte do grande princípio da polaridade, caros ouvintes, que é uma lei hermética, é uma lei universal, mas que tem as suas implicações na prática. Então nós não podemos ignorar isso. E obviamente é por isso que é tão interessante, é tão criativo, é tão realmente enternecedora, tão complementar esta relação que existe entre homem e mulher, que faz com que novos seres humanos venham a esse mundo e que torna a nossa vida mais agradável, mais cheia de significado quando o homem e a mulher se harmonizam nos seus aspectos. Mas estamos chegando, caros ouvintes, dentro desse nosso estudo aqui do plano astral que nós estamos começando hoje, que obviamente vai se estender por outros programas, porque o astral realmente tem muitos detalhes que não são importantes. Mas vamos fazer o nosso tradicional intervalo, ouvintes, e vamos voltar na sequência falando mais do plano astral. Mas vamos deixá-los agora com a nossa mensagem da Levira Loja Esotérica Virtual, que está muito grata nesses últimos dias pela participação dos associados da Levir, que participaram aqui da nossa campanha para nós adquirirmos novos equipamentos aqui para o nosso estúdio. Já estão chegando aqui os microfones novos. Nos próximos dias nós teremos aqui com certeza um aumento de qualidade das nossas transmissões, uma melhor captação do áudio. Então vocês vão ficar com o convite da Levir, caros ouvintes, para que vocês venham participar aqui desse trabalho, se associando. Estamos há 14 anos no ar, caros ouvintes, com muita satisfação, a serviço da espiritualidade de todos vocês. Vamos ao intervalo, caros ouvintes, daqui a pouquinho retornaremos. Até já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. agradecendo sempre a grande audiência, a presença de tantos amigos e amigas espalhados por todo o Brasil, que nos acompanham ao vivo e a qualquer momento aqui nas gravações, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, na opção Lux Esotérica aqui do menu da rádio, ou então nos discos que serão distribuídos no futuro com esse programa. Agradecemos muitíssimo sempre o prestígio, o apoio, e a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos realmente muito bem-vindos. Estamos falando no dia de hoje sobre o plano, caros ouvintes, que está imediatamente ao nosso redor, a quarta dimensão, o plano astral. E é nesse plano, caros ouvintes, que nós estaremos quando nós perdermos aqui o nosso conhecido corpo físico. Então, se vocês não veem nada do astral nesse momento, caros ouvintes, o que é realmente é muito natural, quando vocês não tiverem mais corpo físico, por ocasião, caros ouvintes, daquela, obviamente, situação inevitável que é a morte, vocês estarão, caros ouvintes, vocês acordarão mais cedo ou mais tarde no plano astral. Então, é bom vocês já estarem preparados com algumas informações sobre ele, sobre esse plano, caros ouvintes. Então, já falamos que ele fica ligado, caros ouvintes, fica aceso o dia todo, você não consegue saber se é dia ou é noite, e, portanto, fica muito difícil contar o tempo no plano astral, caros ouvintes. Não há como. Nós sabemos o tempo aqui na Terra porque nós fazemos a contagem dos dias e das noites, né? Quando a pessoa fica perdida por aí, ela começa a inventar o seu próprio calendário, rabiscando em algum lugar os dias, as semanas, os meses, ou olhando para o céu, a posição das estrelas. Então, os antigos desenvolveram o nosso calendário dessa forma. No astral, caros ouvintes, a gente perde completamente a noção de tempo. Principalmente porque nós não temos ali que fazer uma série de atividades que nós fazemos aqui no plano físico que se referem à nossa subsistência. Ali, caros ouvintes, nós não precisamos comer, nós não precisamos trabalhar para ganhar dinheiro para nos sustentar, para pagar o aluguel, para pagar a prestação do carro, para pagar as contas que vencem todo mês. E aí, caros ouvintes, nós temos tempo livre para sermos o que nós realmente somos. E aí é que vai realmente morar o perigo, caros ouvintes, porque, como nós já dissemos, a característica do plano astral, a principal característica, é que ali é o mundo das emoções, caros ouvintes, das sensações. E não é realmente exagero, nós repetimos isso aqui sempre, ouvintes, uma emoção, uma comoção, caros ouvintes, um sentimento no plano astral, ele é, pelo menos, caros ouvintes, 100 vezes mais forte do que nós temos aqui no plano físico. E é esse o problema que nós vamos enfrentar quando nós estivermos lá do outro lado da vida. Porque se nós não tivermos, caros ouvintes, aqui desenvolvido a placidez, a calma, se nós não tivermos aprendido a silenciar a nossa mente, a desenvolvermos o chamado contentamento, ou seja, estarmos contentes conosco mesmo, se nós, ao contrário, caros ouvintes, se nós formos pessoas irritadiças, pessoas apegadas aos objetos, se nós tivermos paixões muito fortes, tivermos realmente coisas que nos irritem, coisas que nos deem muita aversão, sentimentos não bem trabalhados, caros ouvintes, objetivos frustrados muitas vezes, então é por isso, caros ouvintes, que no conhecimento religioso antigo, o plano astral era chamado de purgatório, Carlos. E por que purgatório? Porque durante aqueles anos que vão se seguir, caros ouvintes, que nós vamos viver nesse plano astral, que vai durar, caros ouvintes, essa vida nossa no astral, vai durar exatamente o tempo que nós levarmos para desgastar, para nos livrar dessas energias emocionais, principalmente as inferiores que nós tivermos. Então, quanto mais intensas, quanto mais apegadas, quanto mais descontroladas forem as nossas sensações, as nossas emoções, mais tempo nós vamos passar no plano astral. E quanto mais calmos, quanto mais sublimes, quanto mais amorosos, quanto mais realmente espiritualizados nós formos, menos energia nós vamos ter ali naquele plano, e então nós vamos ficar menos tempo ali. Tem pessoas, caros ouvintes, que são tão santas, pessoas que realmente têm tão pouco apego material, que têm emoções tão translúcidas, pessoas que realmente não se apegam, que têm muito amor no seu coração, mas não aquele amor apegado, mas o amor realmente superior, aquele amor universal, completamente desapegado, realmente sem egoísmo junto com o amor, que às vezes é uma situação tão perniciosa. Essas pessoas, às vezes, caros ouvintes, que são obviamente aqueles que nós chamamos de santos, né? É uma palavra que para nós cristãos fica muito fácil nós entendermos. O verdadeiro santo, caros ouvintes, ele nem acorda no plano astral. Ele fica ali algumas semanas, alguns meses, apenas sonhando. Ele não chega nem a despertar ali. E ele então já descarta aquele corpo astral e vai direto para o plano superior, que é o plano mental. Agora, isso não é, caros ouvintes, a situação da maioria de nós. A maioria de nós vai chegar ali no plano astral, ainda com apegos, mesmo que nós amemos certas pessoas, nossos familiares, as coisas que nós temos, mas o fato é que nós somos pessoas apegadas, caros ouvintes, e isso são sensações inferiores. E as pessoas que têm vícios, as pessoas que se apegam a substâncias químicas, a certos atos, caros ouvintes, que são feitos aqui no plano físico, de todas as ordens, a avareza, o apego, a luxúria, caros ouvintes, a violência, tudo isso, na verdade, são emoções que nós ainda não sabemos equilibrar, não sabemos extirpar da nossa natureza. Então, essas emoções serão purgadas ali no plano astral. E como elas serão purgadas, caros ouvintes, nós vamos ficar, infelizmente, tendo aquelas sensações até que elas, paulatinamente, vão perdendo a sua força e vão deixando de nos afetar. Agora, existe outro fato fundamental, caros ouvintes, do plano astral. O primeiro deles é que é o plano das emoções. Mas o plano astral, caros ouvintes, nós podemos fazer um outro sumário dele pela outra característica que ele tem. O plano astral, caros ouvintes, é o reino da ilusão. É, caros ouvintes, o plano onde realmente a imaginação, a criatividade, ela não tem limites. Se nós compararmos aqui com o nosso plano físico, o plano físico é o plano da inércia, o plano onde é tudo difícil. Nós, para podermos moldar aqui essas coisas à nossa volta, nós temos que movimentar muita energia para construir uma casa, para fazer uma máquina, para construir aqui um computador, uma impressora, um carro. Nós temos que extrair a matéria da natureza, temos que transformá-la, transformar em blocos, transformar o ferro, o aço para fazermos placas, transformar o petróleo em combustível, em borracha para fazer o pneu, para fazer os assentos do carro. É tudo muito difícil, caros ouvintes, aqui no plano físico. E é por isso que nós estamos aqui. Nós temos que compreender isso, caros ouvintes. O plano físico, ele é muito benéfico para a nossa evolução, porque ele nos oferece muita resistência. Pela sua inércia, nós temos que desenvolver certas características aqui na matéria para que nós consigamos então sobreviver, para que nós consigamos desenvolver o que nós realmente somos, caros ouvintes. Agora no astral, caros ouvintes, o negócio é outro. Devido à característica da vibração da matéria astral, que é uma matéria que vibra muito rapidamente, a matéria astral, caros ouvintes, ela muda constantemente. Ou seja, você pode estar circulando numa certa paisagem no plano astral, e se você mudar a sua emoção, caros ouvintes, se você estava alegre e um minuto depois, 30 segundos depois, você fica triste, aquela paisagem desaparece e fica tudo nublado, você começa a ver coisas esquisitas, coisas feias perto de você. Agora, se você conseguir voltar na alegria, então a paisagem muda, caros ouvintes. Então o plano astral, ele é muito plástico, ele responde rapidamente às emoções e aos pensamentos. Então nós temos que ter muito cuidado, caros ouvintes, com o que nos mostram no plano astral, com o que nos falam no plano astral, caros ouvintes, porque se aqui na Terra já está cheio de mentirosos, caros ouvintes, pessoas que enganam, que ludibriam, mesmo com essa dificuldade que nós temos aqui, caros ouvintes, tem pessoas que têm um papo, né, muito avançado e realmente consegue enganar as pessoas. Vocês podem imaginar que tipo de ilusão, que tipo de enganação pode acontecer ali naquele plano, caros ouvintes. É realmente um espetáculo. Vocês não têm ideia, caros ouvintes, o que pode ser criado, que tipo de formas as pessoas podem adquirir. Pois a primeira coisa que as pessoas começam a mudar quando chegam ali no plano astral é a sua própria aparência física. Pois, obviamente, quando nós entramos ali, o nosso corpo astral, ele é uma aura, né? Um ovoide, mas dentro desse ovoide existe uma perfeita contrapartida do que era o nosso corpo físico, que nós abandonamos. Então é possível reconhecer uma pessoa só pelo seu rosto, pelo formato do corpo no plano astral. Mas poucas semanas ou poucos meses após o desencarne, a pessoa já começa a aperfeiçoar a sua imagem, né? Fazer uma plástica em si mesmo, já se imaginando mais jovem, já se imaginando como era na tenra idade da sua juventude, dos seus, quiçá, 17, 18, 20 e poucos anos. A pessoa se muda, caros ouvintes, e aí já começa a se vestir com roupas diferentes. A pessoa começa a perceber que não há limitações para o tipo de vestimenta que você pode usar. A pessoa percebe que não há limitações para a paisagem que você pode habitar. E quando, caros ouvintes, as pessoas se juntam no plano astral e elas empregam o poder da sua mente, o poder da sua emoção para construírem então uma nova realidade ali, obviamente plasmando no plano astral os seus pensamentos, as suas emoções. Então aquela frase poética, caros ouvintes, que nós ouvimos aqui no Brasil, de que sonho que se sonha junto é realidade, isso no astral realmente acontece, caros ouvintes. No astral as pessoas vivem dentro de um sonho que acontece 24 horas por dia. Então as pessoas se dividem ali por línguas, por religiões. As pessoas que eram da religião tal vão procurar pessoas da sua religião. Os pastores continuam pregando, os padres continuam fazendo missa, os políticos continuam conversando sobre política, os cientistas se juntam para conversar sobre ciência, os músicos, o que é realmente uma coisa linda, no plano astral se reúnem para tocar músicas, caros ouvintes, 24 horas por dia, sem as limitações de cansaço físico, a limitação de tempo, de espaço que nós temos aqui no plano da matéria. Eu, pessoalmente, quando estiver lá, vou querer ouvir muita música e sem limitação de tempo aqui, como nós temos no nosso programa, que vai até às 10, 10 e pouquinho aqui da noite, caros ouvintes. Não há essa limitação. Então, ouvintes, aquela pessoa que era mentirosa aqui no plano físico, quando chega lá no astral, ela se convence, então, caros ouvintes, que ela está com a verdade. E essas pessoas fazem de tudo para convencer as outras, mostram imagens, e há pessoas, há grupos de pessoas, caros ouvintes, que criam verdadeiras cidades, verdadeiros países ali no plano astral, e como essas imagens que são criadas, elas podem ser também energizadas por outras pessoas. Então a matéria astral, ela mantém aquela forma por mais tempo, porque qualquer criação, né, tanto aqui no físico quanto no astral, depende da qualidade da matéria, dos materiais que você emprega. Se você quer fazer uma casa aqui no físico que fique de pé durante muito tempo, você vai fazer usando materiais mais sólidos, você vai fazer um concreto com ferro armado dentro, e isso vai garantir que a sua construção fique de pé durante algumas décadas, quiçá alguns séculos. Agora, a matéria astral, caros ouvintes, a qualidade dela é a força do pensamento, a força do sentimento que as pessoas põem ao plasmar as paisagens, ao criar um prédio, ao criar um castelo, criar um prédio, e aí as pessoas criam de tudo lá, caros ouvintes, e as pessoas vivem ali, às vezes, muito mais iludidas, ouvintes, do que vivem aqui no plano físico. E tem uma outra característica também que é muito esquisita nesse plano, caros ouvintes, porque o plano astral, como ele vai aqui da superfície do planeta, encostando quase na órbita da Lua, né? E é por isso que, obviamente, as pessoas apontam para cima, né? Quando falam do mundo espiritual, sempre apontam para cima, né? Porque o plano astral é muito mais amplo, a sua dimensão, do que aqui a superfície do planeta. Mas quando nós estamos aqui, nós raramente, caros ouvintes, conseguimos fixar a nossa atenção nas coisas que realmente importam. Porque nós estamos aqui na matéria, caros ouvintes, em busca de informações. Uma coisa muito estranha do plano astral é que você não consegue ler mais os livros que estão aqui no plano físico. Você pode ver a própria contraparte astral do livro, mas obviamente que você não pode mais abrir um livro, você não pode mais folheá-lo, ler o que está escrito ali, E muito mais do que isso, você não vai ter sossego ali naquele plano astral para pensar sobre o que estava escrito ali. Então nós recomendamos a todos os nossos ouvintes que, obviamente, mais cedo ou mais tarde, ouvintes, nós todos vamos passar lá para o outro lado da vida. Mas vocês vão levar para lá, caros ouvintes, apenas aquilo que vocês tiverem conseguido amealhar culturalmente, intelectualmente, artisticamente, espiritualmente, aqui no plano físico. O plano físico, ouvintes, pela sua inércia, pela sua própria composição que nos dificulta tanto a obtenção das coisas, é aqui que nós realmente evoluímos. Então, quando se chega no astral, você não pode mais ler um livro. Você pode conversar, sim, durante horas e horas, dias e dias a fio com outras pessoas, mas você não tem mais o cérebro físico que impõe uma certa coordenação nos pensamentos, e você fica, a cada dia que passa, a cada hora que passa, a cada mês que passa, você vai tendo o seu corpo astral cada vez mais fraco, você vai desaparecendo até que finalmente você passa para o plano mental. Então, no astral, caros ouvintes, vocês podem ter certeza, ninguém realmente evolui ali. É uma pena que muitos amigos que são médiums, que são realmente sensitivos, atraem as pessoas do astral. E o que elas fazem realmente é confirmar isso, caros ouvintes. Que os pintores que existiam aqui na Terra, os compositores, os escritores, passados algumas décadas e alguns até alguns séculos, eles continuam pintando do mesmo jeito, eles continuam escrevendo do mesmo jeito, estão com as mesmas ideias. Aparentemente, eles não evoluíram nada. E isso, caros ouvintes, é o que acontece no astral. O lugar de evoluir, caros ouvintes, é aqui onde nós estamos. A nossa recomendação para vocês, ouvintes, é esta. Estudem mais, o quanto mais vocês puderem, a maior quantidade de livros. Dediquem tempo para estudar o material desses livros. Dediquem-se, caros ouvintes, a ouvir a boa música, a ter sentimentos elevados que são obviamente trazidos por essa linguagem das emoções que é a música. Curtam, realmente elevem as suas vibrações com a arte superior, porque tudo isso, caros ouvintes, vocês vão levar ali para o astral e vocês vão passar por um decantamento ali até que no final do processo vocês vão levar para suas almas apenas aquelas coisas realmente sutis, aquelas coisas impessoais, aquela noção realmente de sabedoria, de amor universal, de espiritualidade, de intelectualidade. As coisas inferiores, caros ouvintes, as brigas, as disputas, as contendas, os apegos, os sofrimentos, as injustiças, isso não chega, caros ouvintes, estas vibrações não conseguem chegar no nível do nosso ser imortal. É por isso que não compensa nós ficarmos aqui perdendo tempo com esse tipo de coisa. Nós temos que fazer alguma coisa superior. Agora, não tenham a falsa ilusão, caros ouvintes, que vocês vão realmente evoluir quando vocês passarem para o outro lado. Muito pelo contrário, caros ouvintes. A morte, ela é a grande viagem, mas é uma viagem, caros ouvintes, onde nós vamos nos despir. Nós vamos nos despir do corpo físico, vamos nos despir do duplo etérico. Depois de mais alguns anos, nós vamos nos despir, vamos nos despojar das nossas emoções inferiores, do nosso corpo astral, naquele purgatório que é realmente o plano astral, e vamos finalmente entrar no outro nível que os antigos diziam que é o mundo céu. Mais para frente aqui nesse nosso curso, nós vamos falar exatamente do plano mental. O plano mental, caros ouvintes, é para a nossa consideração aqui o céu. Porque lá, quando nós entrarmos no plano mental, aquelas pessoas que tiverem estudado, que tiverem realmente colocado boas ideias, pensado bastante, gerado bastante pensamentos elevados, vão ter material, caros ouvintes, para gozar durante muitos e muitos anos os resultados deste esforço intelectual, desse esforço muitas vezes artístico, estético ou filosófico, científico. Tudo isso vai encontrar o seu karma, o seu mundo de expressão, que é no plano mental. E finalmente, até esse corpo mental nós vamos despir. E nós vamos então nos reencontrar, caros ouvintes, com aquilo que nós realmente somos. O nosso eu imortal, a nossa alma. E nós vamos estar então naquele ponto que é verdadeiro dentro do nosso ser. E se nós não tivermos ainda saciados, nós vamos querer voltar novamente. E é por isso que uma nova encarnação vai ser realmente criada. Então é isso que é o ciclo da vida e da morte. Mas ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é nos planos espirituais que se evolui, caros ouvintes. É aqui na matéria, aqui no Vale das Lágrimas, onde nós nos encontramos. E muito menos devemos tirar da cabeça qualquer ideia, que é a pior de todas, caros ouvintes, que é o suicídio. Isso é a pior coisa de todas, porque é um crime não só contra nós mesmos, mas contra toda a economia do universo. Porque para uma pessoa nascer aqui, são necessários a intervenção de muitos seres espirituais, caros ouvintes. E a pessoa que subtrai a sua própria vida, comete um crime contra o universo. E comete um crime contra a sua própria alma, que planeja a vida por um certo período. A pessoa então se mata, caros ouvintes, e sofre muito ali no plano astral, onde ela tem que ficar até que seja cumprido aquele número de anos que estava planejado. E o que é pior, na próxima encarnação, quando ela voltar, exatamente na mesma época da vida em que a pessoa se suicidou na vida anterior, a pessoa morre súbita e abruptamente. A sua vida é ceifada para que ela perceba e para que ela pague um karma terrível, uma experiência, um karma, realmente um destino muito amargo que realmente o suicida tem que pagar. Então vamos procurar viver bem, caros ouvintes. E o nosso programa aqui está a serviço da espiritualidade, desses conhecimentos. Agradeço muitíssimo aqui a oportunidade de estar a serviço de vocês. Voltaremos aqui no nosso próximo programa para falar sobre mais algumas características aqui do corpo e do plano astral. Então convidamos a vocês para encerrarmos o programa de hoje, fazendo a nossa última vibração. Vamos, caros ouvintes, fechar os nossos olhos, uma vez mais sentir o nosso batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos ali, no centro dos nossos corações, visualizemos brilhando a joia inefável da nossa eternidade, caros ouvintes, aquela partícula que nos liga ao coração de Deus, um raio da sua luz sublime que se projeta sobre o nosso coração. Sintamos essa joia cintilando sobre o lótus dos nossos corações. Que essa luz se expanda, preencha todo o nosso ser, todo o nosso corpo, se propague pelo universo, ilumine o nosso caminho de evolução. aproveitemos, ouvintes, esse instante para compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais sutil que o éter, mais branco e puro do que a neve, é o ser que vive em nossos corações. Este eu e este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade esteja sempre entre nós, sempre haja muita alegria, muito entusiasmo nos nossos estudos. E que a bênção do Mestre que eu lanço sobre vocês nesse momento possa aquecer ainda mais a chama e o brilho dessa chispa divina nos vossos corações, iluminar as vossas mentes rumo a obtenção da sabedoria divina, ouvintes. É isso que nós enviamos vibratoriamente para vocês. Nos despedimos aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Fiquem agora com a continuidade da programação musical interativa, democrática aqui da nossa pequena, mas valente rádio. E finalizamos aqui enviando a todos um forte, um caloroso e um fraterno abraço. A todos que estão ouvindo aqui a Esotérica FM, que nós possamos cumprir aqui o nosso Dharma, o nosso destino, trazendo sempre muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.